Lista, lista. Quem sois vós? Só os cavaleiros que dizem... Lista, lista, lista. Olá, amiguinhos, aqui é Dario Lima, e os três vilões mais fracassados da história são o Homem-Calendário do Batman, o Rei do Condimento do Batman e um tal de Homem-Tigre Sem Braço aqui, que eu não sei vilão de quem que é, mas eu achei bem escroto. Tem um Homem 3D também, mas acho que não é vilão, cara. Mas Homem 3D é muito triste, né, velho? Você consegue ver ele nas três dimensões. Oh, que poder inacreditável. Deixa eu fazer um disclaimer que esse meu top 3 foi bem fracassado também, porque ele foi feito de última hora. Eu tinha esquecido de escolher o top 3 e eu acabei de pesquisar aqui no Google alguma coisa pra colocar aqui. Mas essa coisa do Homem 3D, eu lembro que quando saiu Avatar, né, que todo mundo maravilhado, coisa e tal, aí um moleque no cinema, pô, ia ser muito doido se a vida toda fosse em 3D, né? É mesmo, jovem? Parabéns! Que observação sagaz. Então, crianças, eu sou Rafael Saldanha e meus três sistemas barra ambientação de RPG favoritos são Castelo Falkenstein, Vampiro à Máscara e Desafio dos Bandeirantes. Alô, jovens, eu sou Leonel Leal e as minhas três atrizes que já interpretaram strippers favoritas são Demi Moore, Jessica Alba e Salma Hayek. Parabéns. Um abraço para o politicamente correto aí. Eu estou bebendo desde muito cedo e sinto muito. Desde muito cedo, tipo desde os 10 anos. 12, porra! Tá pensando o quê? Alcohol, boy. E aí, galera, a gente tá voltando aqui pra gravar depois de um longo e tortuoso inverno. Que saudade de vocês, meus amigos. Puta que pariu. Olha, eu queria saber aonde vocês estavam, que tava esse tenebroso inverno, porque aqui no Rio só tem inferno, calor do caralho. Hoje bateu 48 aqui. No Rio, inclusive, que os senhores estiveram passando o carnaval aí. Os senhores têm algo a declarar sobre essa bela manifestação popular? O que acontece no Rio, fica no Rio. Leonel, eu só falo na presença do meu advogado. O seu advogado tá aqui presente, pode falar. Eu não sou advogado do diabo, um forte abraço pra vocês aí, eu não vou... Cara, não, sério, Rafael Saldanha está muito de parabéns, o desempenho dele no carnaval. Antes de ir pro carnaval, eu tinha convidado o Saldanha pra vir pra Brasília e ir pra Salvador também, né, pra ficar na casa dos meus pais lá. Eu já estou repensando. Eu acho que... Eu vou fazer um paralelo aqui. Vocês lembram quando o Santos vendeu Neymar pro Barcelona e que tinha... Parte da negociação é que o Santos faria um jogo contra o Barcelona lá e depois o Barcelona viria jogar aqui no Brasil. E o segundo jogo você disse, não, tá de boa, tá tranquilo, tá favorável, estou bem. Pra três vidas já. Vamos encerrar por aqui. Arnaldo César Coelho, posição normal, isso pode, Arnaldo? 8-0, Barcelona, ninguém poderia imaginar isso na vida. Foi basicamente como eu me senti no Rio. No segundo dia eu olhei, não, tudo bem, tá tranquilo, realmente eu acho que eu já bebi o suficiente e... Não precisa que Saldanha vá pra... Eu bati meu recorde. Ou melhor, não, eu bati meu recorde, mas quase eu bati meu objetivo. Meu objetivo era ficar 48 horas ininterruptas bebendo. Eu cheguei em 36. Só que ele chegou em 36. Só que quando ele bateu a marca de, sei lá, de 34, o cara ouvinte, entra aí no Google e olhe, procure aqui, o ator Forrest Whitaker. O olho de Saldanha estava daquele jeito, sabe? Tom York. Saldanha, o olho de Saldanha entrou no modo de baixo consumo de energia. E aí o olho direito foi dando aquela reduzida. O olho esquerdo continuou normal. E ele não entendia. Não, o corpo foi arriando aos poucos, cara. O corpo foi desligando. É tipo economia de energia mesmo. O que, que não é vital pra funcionar? Ele foi fazendo isso. E com certeza essa foto vai estar no post. Sim, por favor, não. Faço questão. É ela e todos os memes vinculados a ela, né? Porra, já circularam pelas redes sociais. Dos quais eu me orgulho muito, que eu fui responsável por uns 90%. 100% de... Assim, é o pior tipo de bêbado que tem, que é o bêbado fotógrafo. Aí no dia seguinte você tá cheio de coisa pra ver. Eu sou o bêbado fotógrafo que lembra no dia seguinte, porra. Isso é essencial também. Não, aposto que você acordou também, tipo aquele momento do hangover, você ligou o celular e falou, opa, o que aconteceu aqui? Aliás, só dando uma dica aqui para as futuras gerações aí, o senhor Salimena, tem umas fotinhas aqui também, se o senhor Salimena quiser participar de uns programas futuros, a gente conversa, mas tem umas fotinhas dele aqui comigo também. Vou querer ver esse material aí. Eu tô achando que o doutor Jonel aí foi advogado da máfia aí numa encarnação anterior, porque pra guardar essas evidências aí pra uso futuro aí. Sim, é lógico. Lista. Enfim, vamos falar de que hoje à noite, gente? Vamos tentar dominar o mundo, como sempre. Diz aí, Saldanha, qual que é o tema de hoje? Mas isso é uma coisa que eu queria tirar uma dúvida com vocês. A gente, na definição do tema, a gente que falou assim, vamos falar sobre vilões que não estavam errados, não é? Sim. Mas existe uma diferença. São vilões que não estavam errados ou são vilões que estavam certos? Eu estou muito bêbado pra identificar aqui nos meus quais se enquadram na opção A e na opção B. Então, por gentileza, prossiga na sua explanação. Eu diria que é aquele vilão que você fala assim, você acaba de ver o argumento dele e fala... É, esse cara aí tem um ponto. Vale. Pode ser. Porque tem muitos, a gente vai ver o seguinte, que tem muitos vilões que eles já entram com empate, porque a vantagem do empate é porque o herói é muito babaca. O filho da puta do herói vai lá, é tão babaca que o vilão não precisa fazer muita coisa pra estar certo. Vocês vão ver que é o caso de alguns dos nossos aqui. Sim. Lista! É, começando aqui, a minha lista aqui, eu coloquei no terceiro lugar o Sr. Barriga, nosso querido Sr. Barrigas do Chaves, né, que ele é o antagonista ali do pessoal da vila, porque ele é o cara que vai cobrar aluguel, mas porra, caralho, é a fonte de renda dele, ele tá errado de cobrar aluguel. Eu pergunto pra vocês, meus amigos, vocês acham que ele tá errado? Porque não é só isso também, né, mas primeira pergunta... Ele tá errado de cobrar aluguel? Eu estou esperando a opinião do comunista Rafael Saldanha. O que, é que ele vai dizer desse capitalista selvagem chamado Sr. Barriga? Cara, pra mim é só mais um burguês abusando do seu direito de propriedade em cima dos despossuídos, dos descamisados. É um cara que tá ali pra fuder com o esquema do pobre do seu Madruga. Um homem trabalhador, honesto. Não, trabalhador não. Trabalhador não. Porra, mas, honesto olha, também não. Olha a quantidade. Você tá dando uma forçadinha. Olha a quantidade de episódios que o seu Madruga tá com um emprego novo, tá vendendo garrafa, tá engraxando sapato, coisa. Cara, o seu Madruga é o mexicano mais brasileiro que tem, cara. Isso também não depõe a favor dele, cara. Então, mas esse é um dos pontos. Além do mais, eu queria acrescentar que, apesar dessa colocação que o camarada Saldanha fez aí, o camarada Saldanha, ele tem um coração muito mole. Ele sempre tá dando colher de chá pro seu Madruga, o seu Madruga nunca paga o aluguel, ele tá sempre... Ah, e ele leva o Chaves pra Acapulco, ou dependendo da tradução, pro Guarujá. Ele realmente tem um coração muito mole. E não é só isso não, cara, ele também sofre pra caralho, cara. Sempre que ele entra na vida, ele leva uma burdoada. Ele sofre um bullying do caralho de ele todo acha mundo que é lá. Sem querer, mas aquilo ali é o protesto do descamisado. Do povo. É o Luther King que fala, né, que a violência é a voz dos que não têm voz. Então, é o Chaves se revoltando contra o sistema. Pois é, Dario, você tá falando que você tem pena dele, mas talvez a série seja feita justamente pra provocar em você, pensar, olha aí, ó, na verdade o burguês é que é a verdadeira parte hipossuficiente nessa relação. Talvez tudo isso seja pensado pra criar no seu subconsciente essa ideia. Você já pensou nisso? Será que é, cara? Eu nunca tinha pensado nisso, não. Aliás, é só pra ressaltar aí o coração mole do seu Barriga, cara, aquele episódio lá que eles descobrem que o seu Madruga lutava boxe, vocês lembram desse? Os 14 meses de aluguel. É. Esse é um clássico. Falando, ele é um burguês capitalista. Não tô falando que ele é um bom burguês capitalista. Ele é um fracasso nesse sentido também. Lista! Vamos lá, então. Minha primeira escolha pra vilões que, na verdade, estavam certos é Magneto, do X-Men. Porque o senhor é muito violento, é por isso. Cara, não é questão de ser violento, é questão que a passividade do Xavier tem décadas, mesmo nos quadrinhos com a cronologia toda zoada, tem décadas que o Xavier insiste com o discurso dele e não resolve nada. Como diria o Ultra do MDM, o amor não constrói nada. Tem hora que tem que ser na porrada. Mas na sua opinião, o discurso segregador do Magneto tá correto? O discurso do Magneto não é segregador, ele é realista. É a próxima... É claro que é. Imagina, vamos pensar no nosso mundo. Imagina o Magneto e o Xavier lá na época dos Cro-Magnons e dos Cro-Magnons dos Neandertais e o Xavier pregando que a gente tem que conviver pacificamente com os Neandertais. Que, pô, vacilo. Não, cara, evolução. Espécie vai substituindo. Cara, mas a gente convive até hoje com os Neandertais, cara. Entra no Facebook aí, tá cheio. Mas esses são os Neandertais figurados. Eu tô falando dos Neandertais mesmo. Até mesmo porque a mutação não garante uma melhora. Tipo, é simplesmente uma evolução que vai mudar, né? Ah, cara, mas o que é que impede? Entrando aqui na parte filosófica, o que é que impede de um convívio pacífico entre nós e os Neandertais? O que impede é justamente a mesma coisa que impede o Homo sapiens de conviver pacificamente com os superiores. O que impede? O Homo sapiens. Eles que escolheram o caminho da porrada. Só que eles escolheram o caminho da porrada sem entender que eles estão pegando um adversário muito mais forte. Tipo, o mutante, ele não é uma coisa, coitadinho, coisa e tal. O cara tem poder, o cara vira aço orgânico, o outro tem um fator de cura, coisa e tal, e vai ficar apanhando. O outro aparece em 3D, né? O outro aparece em 3D e vai ficar apanhando pra porra, é a mesma coisa se a gente estivesse convivendo com os Neandertais e deixando, pô, não, deixa os Neandertais bater um pouquinho na gente aqui também, pô, sacanagem. Na verdade, o personagem do Magneto e do Xavier dizem que foi inspirado no Luther King e no Malcolm X, né? Sim. E o Malcolm X não tava todo errado, não. Tem hora que só consegue no confronto. Até hoje, isso aí, a discriminação racial nos Estados Unidos tem hora que só se resolve na porrada. Cara, você é um grande defensor disso, né? De que tem hora que você precisa pegar em armas e tal, mas... Frouxo. É, eu também... Outro frouxo. Não acho que é muito por aí, não. Assim, eu concordo quando você diz que, beleza, a humanidade curte uma guerrinha, uma porradinha, mas, né, podendo evitar... Né, vamos todos nos abraçar e cantar aquela música We Are The World e tal. Pô, por que não? Mas, Leonel, você tem que pensar o seguinte, que o Magneto, ele não começou a briga. Ele quer terminar com a briga. Quem começou a briga foram os humanos. Ele quer só fazer com que essa briga acabe logo. Mas ele quer fazer na base da porrada. Ele é um pacifista. Manhã, minha sábia mãe dizia que violência só gera violência. Tem um amigo que fala sempre que a violência sempre é a resposta. Se não resolveu ainda, aplique mais violência. Lista! Tá, então, pra manter aqui na questão da violência, eu tava planejando deixar pro final, mas eu vou trazer logo no começo. Os orcs do Senhor dos Anéis. É, na verdade, um vilão coletivo. Você tá defendendo toda uma raça. Sim, eu podia falar, sei lá, Sauron, mas não. Eu quero os orcs. Porque, basicamente, a gente entende ele como os vilões porque são os caras feios que estão lutando contra os elfos bonitinhos e tudo mais. Mas, caramba, vocês já viram onde os orcs moram? Olha, os orcs moram num lugar de merda na Terra-média. Um lugar de merda. Tudo que eles querem é sair daquele lugar. Por algum motivo eles foram exilados. Pra... E fica empurrando ele de volta. É, e não, porra, caramba, me deixa ter um lugar onde eu possa, caralho, plantar uma porra de um tomate pra eu comer aqui. Não, você vai ficar vivendo aqui na lama, nessa lama desgraçada. Não, tudo bem, vou pegar em armas aqui pra lutar com vocês. Olha aí, ó, pegaram em armas pra lutar contra a gente. Vagabundo, terrorista, vamos matar eles. Caralho, o problema, velho. O problema desse seu argumento até faz certo sentido. Só que você tá esquecendo de considerar que os orcs são os Saldanhas da Terra-média. Sim, é, eles não aguentam ver ninguém, eles vão lá tretar. Beleza, eu sou extremamente favorável a lutar contra o Saldanha. Mas qual o resto do seu argumento? Desculpe, eu fiquei tão focado quando você falou que ele era o Saldanha que eu concordei com você instantaneamente, mas não peguei o resto. Não, que eles não podem ver ninguém, que eles vão lá tretar. Mas não é, cara, o cara tá na merda! O cara, ele vive na lama. Você não ia tretar também, não? É, eu acho também. E tem uma explicação mais antiga que a gente pegar, que os orcs são tipo uns elfos deformados, né? É, que deram errado. Então é preconceito contra o deficiente também. Olha aí, pô. Eu acho, os orcs, me convenceu. Os orcs são injustiçados na Terra-média. É uma questão, sério, é uma questão racial e social. Mas é, dá uma porra de uma terrinha pro cara. Não, aqui, ó, irmão, você pode plantar aqui. Os elfos estão indo seu... embora mesmo. Porra, dá. E ainda tem isso. Eles estão defendendo uma terra que eles estão vazando. Não, tipo, eu vou defender aqui só pela sacanagem. Cara, só pra quantos, manter quantos eles. Orcs em Valfenda, em 3 meses os orcs estão andando de monóculo, estão usando seda. Então, não. O nego bota os orcs lá naquela porra daquele buraco e fica querendo que os caras fiquem felizes. Tá? Concordo contigo. Tô falando, rapaz, é sério. É porque, assim, uma coisa que quando surgiu aí o George R. R. Martin das Crônicas de Gelo e Fogo, ele fez um comentário que me fez pensar muito, que ele fala, pô, legal, gosto muito do Senhor dos Anéis e tal, mas no final do Senhor dos Anéis, o Aragorn, ele é coroado rei, e aí a gente viu o Aragorn, né, naquele contexto, lutando pelo reino e tal, mas ele foi um rei bom? Para pra pensar, no momento que ele foi coroado rei, o que ele fez com os orcs? Ele fez o que? Ele mandou matar. Não, passa a faca, passa todo mundo aí, passa a faca no pescoço e morre. Porra, os caras são súditos dele também. E aí? O que ele fez com os orcs? Não, deixa todo mundo na merda, manda matar. Manda pra Coab. Foi isso que ele fez. Que rei de merda é essa, porra? Sério, não é porque o cara vive lá no lixo que ele vai deixar de se preocupar, não. Ele tinha que ter feito alguma coisa por eles também. Se ele fizesse um programa de melhoria da comunidade dos orcs, não ia ter problema depois. Mas só quer governar pra alta classe, pra galerinha. Justamente aí, ó. Aí, lá em Salvador, usando a minha realidade aqui. É muito fácil você melhorar a barra, melhorar a iluminação na Pituba, no Itaigara e tal. E aí, a galera do subúrbio? Olha, argumento concordado já. Sem críticas. Nessa primeira rodada, você levou, ganhou. É o primeiro vilão que é apresentado que ninguém tem o que levantar um A pra falar que ele estava errado. Estou até emocionado. Posso abrir outra cerveja? Por favor. com licença. Lista! Em segundo lugar, eu coloquei o nosso amigo simpático Coyote, dos desenhos da Warner. É assim, antes da gente entrar na discussão, é doideira a minha ou em algum momento ele foi conhecido como Coyote Coyote aqui no Brasil? Foi, né? Porque o nome dele mesmo é Willy E. Coyote, né? O nome em inglês dele. Mas é aquela velha é discussão Coyote. Do ursinho. Mas. Sapo Kermit. Ele vai mudando essas merda aí. Kermit, são os dois que eu me recuso. É Kermit e Tinkerbell. Tinkerbell não dá, cara. Por algum motivo o pessoal quer padronizar. Eu me recuso muito mais com Superman, cara. Superman é meio osso também, e Star Wars também. Vai ser outra discussão. É, mas Coyote, Coyote, muito bem. Eu vou entrar depois aprofundar nessa discussão, vou falar de outros personagens que são muito parecidos com a situação dele, mas ele especificamente, eu acho que ele é o que melhor diz isso. Primeiro, ele é um animal, como todo animal ele tem instinto, ele tem fome, ele precisa se alimentar. E nós, seres humanos, se a gente visse um galeto daquele tamanho correndo, você já ia falar assim, isso aí é passarinho, uma cervejinha. Essa talvez seja a minha última, a minha única crítica. Um bicho que corre igual aquele deve ser uma carne dura e sem graça demais. Obrigado. Era o que eu ia falar. Eu tenho um amigo que ele é... Acho que... Não convém falar o que ele é aqui agora, mas ele trabalha em forças militares especiais. E de modo que ele já fez aqueles treinamentos, tipo que a gente viu no Tropa de Elite 1. Ah, e tá, aí sobrevivência na selva. Isso, pronto. E aí ele já conversou comigo que, não, nego lhe dá um canivete e te vira aí, malandro. E aí numa dessas, ele disse que ele achou uma palmeira e que começou todo mundo lá a tentar derrubar a palmeira e aquela coisa, e foi um escarcéu do caralho, derrubaram a palmeira e vamos cortar aqui e fazer o palmito pra comer o palmito. Que eles gastaram muito mais energia pra extrair a merda do palmito do que efetivamente consumiram ao comer o palmito. Eu acho que é a mesma coisa, cara. Você ia atrás do bebê lá... Dá muito trabalho, porra. Vai comer outra merda. Eu sei que você tá no deserto, mas... Mas não tem nada, cara. Não tem cacto, filho da puta. A Acme entrega dinamite, entrega catapulta, não entrega pizza, não é porra. Possível que não entregue... Porra, não, aí é foda também. Cara, mas... Não, mas deixa eu terminar meu argumento aqui. Vamos supor, partindo do princípio que dentro do universo do desenho, só tem os dois naquele deserto. Você não vê mais ninguém. Exceto o entregador da Acme. O entregador da Acme, porra. Não, as coisas da Acme, a caixa aparece lá, mas não tem entregador. É drone, porra. E... Cara, o bicho só quer matar a fome dele, cara. E assim, e se você vê, cara, ele é perseverante, ele é ingênuo, coitado, cara. Ele quer que a coisa aconteça, quer que desse. Você vê no olhinho dele brilhando, cara, que ele acredita que ele vai conseguir, que ele vai atingir o objetivo dele. Ele é um exemplo de humildade, de batalha. Mas aquele filho da puta, daquele corno, daquele papaléguas, cara. Não se deixa ser comido. Entendeu? Você entende? Pois é, cara. Mas aí vamos lá. Uma vez só, custava ele deixar o cara matar ele pra comer ele? Porra, uma vez só. Não, mas aí a gente cai naquela tese do início do programa. Não é que o vilão tá certo, é que ele não está errado. Ninguém tá errado aí. A gente pode botar uma situação de neutralidade. Os dois estão seguindo os instintos. Ele de tentar e ele. Cara, não. O Papalégua tá errado, porque o Papalégua ele não se contém em não ser comido. Ele tem que escrotizar o coiote, cara. Ele tem que escrotizar, cara. Ele sempre dá uma sacaneada, cara. Ele vai lá na armadilha, ele come a quantidade de alpiste lá suficiente pra armar a armadilha com o coiote na hora que ele for passar lá. Entendeu? Ele tem que dar a escrotizada dele. Ele é um filho da puta, esse Papaléguas. Você não concorda comigo, não? Não é possível, cara. Eu fico... Sinceramente, eu tenho muita dó do Coyote, cara. Eu fico muito triste. Eu vejo esse desenho e me bate uma depressão, cara. Eu olho pro Coyote, cara, e falo, porra, cara, coitado, eu cara. Eu acho que é uma situação semelhante com a do Frajola. Mas a do Frajola, eu não consigo Isso. defender o Frajola, porque aquela porra daquele... periquito só tem cabeça, não tem carne nenhuma. Vai comer aquela porra daquele bicho lá, não vai, tipo... Pô, vai atrás de um bicho, pelo menos, sei lá, do ligeirinho. Vai atrás de alguém que vai encher um pouco mais a barriga. Exatamente, por isso que eu falei. Ligeirinho não é muito diferente na relação cabeça-corpo, não, viu, velho? Ah, mas ele, pelo menos, é apimentado, que é mexicano, né? Tudo. Cara, você tá de... Que contra-argumento rápido e caceteiro, meu. Você tá muito de parabéns. Segue o barco. Mas como eu ia falar, realmente, tem outros desenhos que... A mesma situação. Lógica, né? É o Tom e o Jerry, é o Frajola e o Piu Piu. E assim. Tudo bicho que não vale, que... não vale a mordida. Comichão e coçadinha. Comichão e coçadinha. E tem até uma situação de um desenho também que eu vou citar rapidamente aqui, pra não fugir muito do tema, que foge um pouco dessa situação de predador, mas que também eu fico muito puto, que é o Pato Donald e os esquilos, cara. Que o Pato Donald ele é retratado como o vilão. Mas aqueles esquilos são muito filha da puta, cara, me dá muito ódio. Não, mas aí não. Aí o Tico e Teco estão lá fazendo o trabalho deles e o Pato Donald tá querendo dar uma de senhor barriga e cobrar o aluguel da árvore. Não, não, de jeito nenhum. O Pato Donald está na casa dele, descansando. Ele voltou depois de passar 7 meses em alto mar, um monte de homem suado não, naquela não, porra. Não. É igual o Kiko. Ele só. Exatamente, ele usa roupa, mas você, ninguém. Nunca... Isso, vocês nunca viram DuckTales, não? DuckTales, primeiro episódio, ele embarca lá e despede dos sobrinhos. Aquilo ali é um barco desses de putangueiro, porra. Você cara, tá... Isso aí é pescar. E eu não pesco que pague, porra. Aí ele tá na casa dele descansando lá, porra, dos esquilos estão lá jogando nós no vidro da casa dele. Aqueles esquilos são filho do capiroto, cara. O Pato Donald tem antecedente também, não é nenhum inocente, não. Que você tem que lembrar a situação dele com as abelhas. Que ele vai lá embeber do guarda pra roubar as abelhas e botar a culpa no guarda da colmeia. Olha que pato, filho de uma puta. Que isso, cara? Que desenho é esse? Você não lembra, pô? Esse é muito clássico do que ele se veste de abelha desse, e vai tentar roubar o mel da colmeia. Ah, esse é clássico. Ah, até que ele atarracha o ferrão, né? Ele é um filho de uma puta. Ver. Não venha querer defender esse pato safado, não. Porque esse pato safado não... Mas esse aí é um universo paralelo. Aí a gente já vai entrar no multiverso do Pato Donald sabe... aqui. Você entrou em DuckTales, porra. Você já começou. Você abriu essa porteira. Lista! Vamos lá, segunda opção, segunda escolha? Vamos lá. Vou adiantar, então, vou falar aqui, já que o Lionel puxou um vilão coletivo, eu também tenho um vilão coletivo pra falar. Vou falar do honrado povo do Vietnã. Mais especificamente, Vietnã do Sul, né? Não, Vietnã do Norte, que era o Vietnã comunista. Eles estavam lá de boa, aí chega um psicopata com uma metralhadora, mata metade do país e ele é o herói. Tipo, o Rambo, todo lugar. Aliás, o Rambo tem um histórico, né? Se você for ver o Rambo 3. Não, depois eu falo do Rambo 3, mas no Rambo 2, porque o Rambo 1, o Rambo foi pisado pelo povo dele voltando do Vietnã. Ok. Aí, não bastante, ele volta lá. Ok pra você. Pra ele não deve ter sido tão ok. Você pensa o seguinte: no Rambo 1, as pessoas fazem bullying com ele. No Rambo 2, ele vai e extermina metade da população de um país. Tipo, que nem foi o país. Foi uma reação, talvez tenha sido um pouco, né, desproporcional. O país que xingou ele é o outro, que ele tá matando em nome do país que nem fez bullying com ele. Tipo, não, cara, assim, desculpa de tampinho, não. Isso aí realmente é muito escroto, cara. O Rambo 1 é meio que uma obra de arte. E o Rambo 2 invalida o Rambo 1 inacreditavelmente, cara. O Rambo 1 é sobre um herói com trauma, né, que... Um herói, não, assim, um cara que lutou a guerra e que voltou e que tem aquele trauma e tal. O Rambo 2 é... Ah, deixa esse trauma pra lá, volta lá pro país que lhe deu esse trauma e... Não, a gente tá... Ganha... Não, e ganha a guerra retroativamente pra gente, pode ser? Pode. Não. Tranquilo. Já que você não tá gostando de estar aqui em casa porque a gente tá te fazendo bullying, volta pra lá pra dar porrada nos caras que não tem nada com a história. Olha que filho de uma puta. E, aliás, na verdade, eu pensando agora, não é o Rambo, a culpa não é o Rambo. É o Trautmann. É o Trautmann. Vocês conhecem o grande filho da puta. Vocês conhecem o conceito de Coronel Trautmann, né? Todo mundo tem um amigo de Coronel Trautmann. Eu tenho mais de um. O Coronel Trautmann é aquele que te liga e bota em roubada. Aquele, toda vez que ele te liga, ele te bota no seu cu. Então é isso, cara. É exatamente isso, cara. Agora que você tava falando, você tava pensando nisso agora, cara. Toda a merda que o Rambo passa é por causa do Trautmann. Até no Rambo 3, ele vai lá, ele volta pra guerra pra salvar a porra do Trautmann que tá lá de não, refém lá imagino, dos afegões. Tipo, o Rambo 3, se fosse feito de uma maneira mais realista... Não, você vai lutar aqui contra os soviéticos. Tá aqui seu amigo aqui, seu Osama Bin Laden. Então vai lá junto com ele. Com isso. Cara, o Rambo 2 começa exatamente assim. Trautmann, o Rambo tava preso há 3 anos lá, quebrando pedra. O Trautmann não foi visitar ele uma vez. O dia que ele chega lá... é pra atormentar ele, cara. Ele fala, não, seu filho da puta, agora sabe aquele lugar, é isso que o Lionel falou, sabe aquele lugar, cara, que você foi lá, que você se fudeu todo, você ficou traumatizado, você vai voltar lá e você vai se fuder mais um pouco, beleza? Beleza. Cara, o Rambo é vítima também. O filho da puta da história é o Trautmann. O Rambo, ele é uma ferramenta da escrotidão do Coronel Trautmann. Mas eu tô muito puto com o Trautmann agora, cara. Agora que caiu a ficha, cara. Então, já vi. A gente só concorda quando o vilão é uma coletividade, né? A gente não consegue. A gente não consegue vilanizar uma pessoa. A gente só consegue vilanizar um coletivo. Não! A gente consegue desvilanizar, né? Mas o povo do Vietnã e o povo do Afeganistão, no caso, o povo democrático do Afeganistão, tem a minha solidariedade nesse caso aí. Eu concordo. Pessoal do Vietnã aí, peço desculpas aí por toda a civilização ocidental. A culinária de vocês é 10. Um abraço. Lista! Muito bem, eu queria falar agora então sobre Ed Rooney, grande clássico Curtindo a Vida Doidado. Vocês devem lembrar, ele é o diretor da escola, que basicamente está fazendo o trabalho dele, cara. Cara, eu sempre tive dúvida se ele é o diretor ou se ele é tipo um inspetor, ele é alguém mais subalterno, assim. Porque se ele é diretor, esse profissional louvável... É, pro caralho! Desculpa! Aluno por aluno, ele se preocupa individualmente. Ele é o diretor porque ele tem até secretária, que é a gordinha lá, lembra? O cabelo que perde lápis dentro. Mas é. A gente pensar o seguinte, olha que sujeito, ele tá tão preocupado, ele preocupa com o Ferris, que é um aluno só, ele deixa a escola, ele é o pastor ele que vai atrás da ovelha desgarrada. É, sério, ele caramba... Quem me dera, imagino, né, que a escola fosse uma escola pública, né? Sim, lá. É capaz. Quem me dera os funcionários públicos fossem todos assim, tivessem esse grau de comprometimento, cara. O Farias Bira tá lá sacaneando, deu aquele jeito. É, filar aula é uma expressão que vocês aí do Sul usam? Não, matar. Ou pronto. Gazetear. Pronto, nós que... Não somos bárbaros selvagens, nós que somos civilizados lá no Nordeste e no Norte, falamos filar aula. Ferris Bueller está filando aula, pilantra, safado, não está preocupado com o seu futuro. Furta o carro. É mal influência. Não, ele é um criminoso. Criminoso, furta o ele carro. Ele rouba o carro, hackeia o computador da escola. Falsidade ideológica quando ele finge que é o rei da salsicha de Chicago. E aí nós temos um funcionário público exemplar, que é a única pessoa no filme que está preocupado com o futuro desses três alunos. Se bem que a namorada dele não é aluno da escola, né? É de outro. Não, outro... é da escola também. Mas enfim, acho que é de outra escola, não? Não, porque ele vai levar, ela tá do lado de fora. É verdade. Ele telefona pra lá, fala, fingindo que é o pai dela. Sloan Peterson. E ele ainda aparece lá de sobretudo, chapéu e óculos escuros e tal. E não apenas ele sai da escola, como ele, como vocês falaram, leva mais dois no barco com ele. E esse funcionário público exemplar, querido, trazer esses alunos de volta... E ele é o vilão do filme, como assim? Não, cara, ele encara um pitbull, não, um Rottweiler, em nome da educação. Não, não é certo que não é Rottweiler, não, pô, devia ser... É Rottweiler. Era Doberman, não era Doberman, não, não, pô? Não, ele é um Rottweiler. Acho que não existia Rottweiler nessa época, não, pô, anos 80, pô. Não, anos 80 era a época do Doberman. Não, mas, gente, era, é o único... Mas eu não lembro. É o truco, é um Rottweiler. Na minha cabeça, o Rottweiler é uma raça que tem, sei lá, menos de 20 anos. É uma raça dos anos 90, sim, mas ali deve ter sido o primeiro Rottweiler. Rottweiler primordial. Sim, deu origem a toda a espécie. É, todos são filhos daquele Rottweiler. Do Ferris Bueller. Caralho, velho, esse filme é mais importante do que eu podia imaginar, velho. Olha aí. Deve ser o primeiro registro em vídeo do... Não, agora, analisando filosoficamente, cara... O filme, como um todo, é um filme que à medida que a gente ganha maturidade, ele muda completamente. Porque quando a gente era adolescente e via esse filme, a gente torcia pro Ferris Bueller. A gente achava que o Ferris Bueller era o herói, E o Ed Runner era o vilão. Mas a partir do momento que a gente amadurece, que a gente... Arruma emprego. A gente fica... Arruma emprego, fica paia, né? No seu caso, Dario, que tem, já tem filho e tal, pra você deve ser pior ainda, né? Deve ser desesperador, pô. Desesperador, cara. Não, a gente tem que exatamente o contrário. Não é a primeira falta do Ferris Bueller. Já é, tipo... Ele é reincidente. Quanto mais, filão de aula. Cara, ele ainda leva uma porrada na cara da irmã histérica do Ferris Bueller. Vocês lembram disso? Ela dá um roundhouse kick na boca dele. Sim. Quando ele entra. Caralho, cara. Coitado. Na verdade, é uma coisa até que a gente podia ter dito no começo do programa. Tem muitos vilões que, se você contar a história do ponto de vista deles, eles são heróis, pô. Não, é apenas o filme que escolheu contar sobre aquele ponto de vista específico. Mas se você analisar de outra forma, a história muda. Eu nem coloquei coisa e tal, mas tem um filme clássico que é o Barco. Vocês já viram? Nossa, filmaço, das Boots. E é um filme sobre a tripulação de um submarino alemão na Segunda Guerra. Ou seja, você passa 3 horas, o filme é grande, você passa 3 horas se importando com o drama de um bando de nazista. Ah, não, mas esse filme, peraí. Esse filme, os soldados estão nesse submarino, eles não compartilham das ideologistas. Não fala em momento das nenhum. Ideologias das ideologistas. Não fala se eles compartilham ou não, simplesmente não é mencionado. Mas são nazistas, no fim das contas, eles são nazistas. É, eu não lembro, mas eu acho que tem algum momento que eles cagam pros nazistas. Acho que tem uma hora que eles param o barco e vão numa festa. Eles cagam pros oficiais. Os oficiais, tem uma parada. Não diz que eles não estavam lá dando porrada no amiguinho judeu em 34, não. Eu não sei se essa parte pode ir, se vai ferir a comunidade judaica, mas enfim. Mas Ed Rooney é um mártir do sistema educacional. Somos todos Ed Rooney. Hashtag. Cara, é mesmo. Tipo, o pessoal faz camisa Save Ferris. Save Ferris, a porra. Vou sair com um terno cinza vagabundo na manhã. Saldanha, você, enquanto professor, mais do que ninguém, cara. Mais do que ninguém, você, não, porque você eu tem tô que lá se... falando sobre alguém. Economia, 3 pontinhos, alguém. Lista! Finalizando aqui, meu primeiro lugar, eu coloquei. Se você fala finalizando, parece que tá acabando o programa, pô. É a última rodada, a última rodada. É. Última rodada, Meu primeiro lugar. Aqueles pubs, toca o sino, o pessoal pede a última cerveja e a última rodada nossa. Tá. Fala que é a última rodada e vai. Tem começando isso, a última rodada. Tem bar que toca o sino. E... É, eu já tive um desse lá na Itália. Caralho. Acho que você nunca ficou até o final, Dari. Dari sai a 7, sai. Enzo tá chorando muito antes disso, cara. Então, partindo aqui pra nossa última rodada, em primeiro lugar eu coloquei o Roy Beatty, o replicante. Que ninguém sabe quem que é esse cara. Fala. É lágrima na chuva, porra. O Rutger Hauer. É claro que todo mundo sabe quem que é o Roy Beatty. Não, eu tive que ir no Google. Incivilizado aí que... Uncivilized. Mas ele é um replicante que já é uma coisa muito errada, né? Você cria uma criatura orgânica, viva... Você dá consciência, você dá inteligência e você faz o quê? Você escraviza ela. Porque os replicantes, eles são criados para trabalhar nas piores condições possíveis para os humanos normais, né? Eles vão para trabalhar nas minas, lá nos planetas na casa do caralho. Outros, como no caso da Priest, que são usadas para o sexo. E além desses seres serem escravizados durante a vida deles também é extremamente curta. Eles são feitos com prazo de validade de 4 anos. Eu nunca entendi. Os replicantes, eles não são robôs, na verdade, eles são tipo... Não, seriam eles são orgânicos. Eles tipo, seriam clones... Não, eles também não são bem clones. Eles são feitos... eles são orgânicos, mas eles são feitos em laboratório. Então, eles têm que ter uma matriz genética de algum lugar, né? Não, a matriz genética é criada em laboratório. Eles não são uma cópia de nada. Eles são geneticamente criados em laboratório, mas eles são orgânicos. Eles não são máquinas. eletrônicas, mecânicas. Eles são totalmente orgânicos. Tanto é que tem aquela cena no Blade Runner que eles entram no laboratório daquele chinesinho lá que tá com aqueles olhos lá, que ele fica dentro do frigorífico. Né? Ele que cria os olhos deles. É tudo 100% orgânico. E quando o Deckard é convocado pelo comissário lá para caçar e matar, exterminar, ele explica que é, né? Quer dizer, na verdade eu não lembro, cara, tem uns anos que eu vi esse filme, eu não lembro se ele fala, mas o... Eu tava planejando rever hoje, mas, né, atividades alcoólicas me impediram. Mas na verdade... Eu realmente... Posso falar? A minha ideia era ele ajudar, mas desculpa, Dario. Posso falar? Peraí, pois, deixa eu só concluir aqui. Não. Não vamos entrar nesse mérito também, que não é o ponto. Mas a questão é que o objetivo deles é simplesmente procurar o criador deles, que é o Tyrell, para ver se existe uma maneira de prorrogar esse prazo de validade deles. Porque eles, como qualquer criatura viva, eles almejam viver. Né? E, cara, se você for para pensar, a história não é muito diferente do Inteligência Artificial. É procurando o criador, querendo uma existência mais digna. É, falando em Inteligência Artificial, vide aí o nosso episódio piloto, né, que a gente que fala, eu discordo, tipo... E eu revi outro dia, o final é bom. Bom pra jogar fora, mas... Enfim, mas... Episódio 1. Mas eu concordo. Os replicantes são uma classe fodida mesmo. Só que... O mais triste da história, talvez, é a teoria que fala que o Deckard é um replicante também, né? Não é teoria, não. Na verdade, saiu... Quando saiu a última versão, a versão definitiva, ele acrescentou cenas que reforçam essa teoria, e depois disso o próprio Ridley Scott falou que não, que ele era um replicante realmente. Então, é o pior ainda, porque ele tá alienado nessa história, ele é o cara que tá caçando a própria espécie, que tá procurando... Então é tipo... Sem saber que os caras estão lutando por algo que é pra ele também. Ele não sabe, mas o chefe dele, que é humano, com certeza sabe. Mas o outro tá esculachando ele. E esse seu argumento só prova que o Homo sapiens não sabe conviver com o amiguinho. Por isso que o Magneto tava certo mais uma vez. Isso não prova nada, só prova que o Coringa é um filho da puta. Cara, assim, eu até tinha coisa pra falar, mas eu realmente acho que você acaba numa nota legal quando acaba desse jeito, cara. Eu acho que a gente podia encerrar aqui e partir pra Saldanha, numa boa. Lista! Então, minha última chamada aqui, meu último personagem, que, na verdade, é um injustiçado, ele compartilha com poucos ideais do Magneto, que já foram reforçados aí pelos replicantes do Blade Runner. Estou falando de Dr. Gore, vilão do Spectre Man. Cara, eu não sei absolutamente nada, exceto o fato de ser um macaco com uma peruca loura. Cara, só o fato de ser um macaco de terno rosa com uma peruca loura já devia dar razão pra ele em qualquer coisa que ele falasse. Mas a questão toda é, Dr. Gore é um... Porra, se você pensar que o Spectre Man ali do início dos anos 80, final dos anos 70, ele é um proto-ecologista. Ele tava preocupado... Peraí. Calma. O Ultraman... Não, eu... Era calma, respira. O Ultraman era um herói ecológico que era movido a energia solar. Spectreman batia em macaco. Mas aí que Spectreman tá. Era filho da puta. Aí eu sei que eu tô lhe dando munição. Por favor, eu só queria pontuar isso aí. A diferença entre Ultraman e Spectreman. Na verdade, agora que eu tô vendo aqui, o Spectreman é do início dos anos 70. Ele tava 20 anos antes da Eco 92. Que a questão toda é: Dr. Gore vê que o homem, com o desenvolvimento do homem, só traz a destruição. A poluição tá desmedida. Só que ele vê que o homem é uma racinha alma cebosa. É um bando de filha da puta. Então qual que é o único jeito de ele deter essa destruição do homem? ele tem que dominar. Então, o objetivo dele é o quê? Meu objetivo é a conquista! A conquista! O objetivo é a conquista. Ele precisa conquistar a humanidade para salvar esse planeta que a gente vive. Então, o Dr. Gore, ele tá sendo impedido. O Dr. Gore, ele é tão... Ele entra com o conceito de reciclagem. Ele pega o lixo e produz monstro pra atacar o Spectreman. Caralho, cara. O Dr. Gore tava ali tentando muito salvar. Aí, tipo, o Spectreman, um japonês, Zé Ruela, que tá defendendo o quê? Tá defendendo o direito de você usar aí teu carro poluidor. Tá defendendo seu direito de usar de queimar carvão, coisa e tal. O herói é o Dr. Gore. E passa a conta, faixa ego. É esse meu argumento. Caramba, acho que a gente entrou mais uma vez aqui nos Orcs de Seus Anéis. Eu não tenho contra-argumentos, cara. Realmente não tenho como. Eu tô olhando, eu tô hipnotizado por essa peruca loura aqui. Eu realmente também não consigo nem pensar o que usar como contra-argumento. Eu preciso agradecer o Léo Martinelli, que fazia o mimimi comigo, que ele que me lembrou do Dr. Gore hoje, nos 49 de segundo tempo já. É, mas fica aí nosso objetivo, que é a conquista. Cara, e essa camisa rosa também é muito... Isso tem que ser repetido umas 3-4 vezes, igual no programa. E aliás, eu não vou falar o meu objetivo é a conquista 3 vezes. O Dari vai repetir a edição igual fizeram no SBT. Meu objetivo é a conquista, meu objetivo é a conquista, meu objetivo é a conquista. Lista! Muito bem, finalizando. Eu não sei por que diabo vocês me colocam pra finalizar esse programa, a gente podia rever essa hoje. Eu queria falar aqui sobre Os Incríveis, grande filme da Pixar. Melhor adaptação do Quarteto Fantástico de todos os tempos. É, melhor adaptação do Quarteto Fantástico com 3 integrantes. Não! Eu sei que você tava falando daquela banda, mas tudo bem. Não tem uma banda, Os Incríveis? Uma banda, sim, brasileira? Sim, claro que... Não é Os Incríveis que cantava originalmente, era um garoto como eu. Sim, isso. Desculpa te cortar aí, doutor Daniel. Faço questão. Quando me corta para uma observação salutar e fantástica e formidável como essa aí, por favor, faço questão. Muito bem. Os Incríveis, esse grande filme, sério, eu gosto muito desse filme, cara. Sim, mas eu discordo. Eu acho realmente muito bom. Você falou com três integrantes, por quê? Não, a porra do bebê só aparece no final, cara. Não, mas tem quatro. Tem quatro, é o menino e a menina. O moleque é o quinto, o bebê é o quinto. É o Flecha. Ah, tá, é verdade, é. Tá, beleza. É o casal e dois filhos, é. Desculpa. Foi a coisa que eles mudaram um pouquinho do Quarteto Fantástico, é que eles chamaram o Flash ou o Mercúrio pra fazer parte dele e o Johnny Storm em DBB. Porque de resto é... É. Desculpa, falei besteira, você tem razão. No filme, se vocês lembrarem bem, o personagem principal, o Senhor Incrível, ele dá de cara com um fã que Dario lembrou bem, chama Guri Incrível, né? Guri Incrível. Guri Incrível. E o Guri Incrível não tem poderes. E aí ele é rejeitado como sidekick do Senhor Incrível, porque você não tem poderes, você não serve pra nada e tal. É que já tá rolando ali uma situação que o cara já tá medindo os outros por... Tá rolando uma segregação dos normais. É, aquela coisa, né? Quem... Ah, meritocracia, né, Saldanha? Aí, então, assim, olha, você não tem meritocracia, afinal, né? Você não nasceu com poderes, então, infelizmente... Mas agora é uma coisa, eu não lembro, nos Incríveis fala, eles nasceram com poder ou eles ganharam poder? Não fala. Não conta a origem dos poderes. Mas como os filhos têm poder, a gente pode entender que seriam mutantes. Sim, seria genético, creio que sim. Mas, enfim, como... O senhor Guri Incrível não nasceu com poder, então, por gentileza, se retire a sua insignificância, que nós, RH. Nós com poderes aqui é que vamos tocar o terror. E aí passa algum tempo e o plot do filme, vejam vocês, é que o Guri Incrível, que eventualmente passa a se chamar Síndrome, desenvolve uma forma para que todo mundo possa passar a ter poderes. Então, cancela a meritocracia e todo mundo passa a ser igual, senhor Rafael Saldanha. Todo mundo vai ser igual. Isso é, inclusive, dito no filme. Todo mundo. No momento que todo mundo tiver poder, ninguém mais vai ser especial. Ele fala alguma frase parecida com essa. E o senhor incrível, obviamente, ele quer continuar sendo o melhor. Lógico. Pra ele, não. Vá se fuder. Não quero que você... Não quero que todo mundo seja igual a mim. Eu quero continuar sendo especial. Então eu vou lutar contra essa ideia de trazer os inferiores ao meu patamar. E ele não se dá por satisfeito, porque ele mata o cara no final, né? Eu acho esse filme, inclusive, muito pesado pra um filme infantil, porque ele joga ele dentro da turbina do avião, não é isso? Tem muitos anos que eu assisti, não lembro. É, tem muitos anos que eu assisti também, cara. Realmente não lembro o final. É. Mas pelo que eu me lembro, ele joga ele dentro da turbina do avião. Se nós tivéssemos um podcast um pouquinho mais trabalhado e que as pessoas se preocupassem em assistir o filme e tal, talvez... Mas assim, a lógica do filme, cara, é muito filho da puta, porra. Um cara quer lutar pela igualdade. Não, vamos todo mundo ter poderes, todo mundo ser iguais. Não, senhor. Eu quero continuar sendo melhor do que vocês. Então, vou calar a sua boca. E eu tô admirado, porque eu comecei a falar pensando assim, né, qual é a hora que Saldanha vai me interromper? Qual é... E eu tô achando que ele caiu no mudo mais uma vez. Você pode resgatar ele aí, Dario, por favor? Eu tava no mudo Saldanha. Mais uma vez. Eu conheço meu gado, rapaz. É coisa, caralho. Eu gravo esse. Na cara de vocês e vocês. Pô, sério, rapaz. Vocês têm que entender que, embora eu não grave esse podcast há muito tempo, eu já estive duas vezes no Rio com a Rafael Saldanha. Eu conheço meu gado. Saldanha. Mas eu acho que você tá certo. Não aguenta a vara, peça cacetinho, só. Puta, esse é o pior. É o pior ditado. Mas eu concordo, o síndrome estava certo. É lógico que a gente está vivendo ali um ambiente que é muito diferente do ambiente da Marvel, onde a gente tem praticamente uma harmonia que o Senhor Incrível, como mutante, ele é o opressor e não o oprimido. Mas mais ou menos, porque eu não... Já falei, tem muito tempo que eu assisti o filme, não lembro direito, mas dá uma merda lá que os heróis são obrigados a viver na clandestinidade. O começo é meio Watchmen, né? Sim, eles têm que ir pro ostracismo porque rolou aquela merda, tal, não sei o quê. Mas o plot do filme, é isso que o Saldanha falou, o plot do filme é você, só eu posso ter poder, ninguém mais pode. Não, sim, e tem uma outra coisa também, eles não proíbem, eles não têm um problema contra os mutantes, eles têm um problema contra o vigilantismo, que acho até que faz algum sentido. Você não pode botar o cara vestir um colante, não pode dar direito dele de sair batendo nos outros na rua. Mas... Sim. Isso, né, concordo pra cara. Isso é uma coisa até que a gente já conversou, Samuel. Você é um grande entusiasta aí do Arqueiro Verde. Sim, mas eu concordo. Porque, porque ele o Arqueiro Verde é um cara de esquerda, só que todo herói, cara ouvinte, todo herói, Marvel, DC... Principalmente os heróis urbanos. No momento que ele veste uma roupa e sai pra combater o crime, ele não tem... ele não é legitimado pelo Estado, salvo exceções, né? Às vezes a Liga da Justiça e tal. Ele não é legitimado pelo Estado pra fazer aquilo. O Batman, ele não é melhor do que a polícia. Ele não tem nada de melhor do que a polícia. Ele não é legitimado pela polícia. A única vantagem que ele tem sobre a polícia é justamente dinheiro. Poder agir à margem da lei e poder dar porrada em bandido, que a polícia não pode, em tese. Mas pra mais disso, vou fazer a recomendação de podcast Anticast, não sei o número agora, mas procurem aí, Batman Fascistinha. Eu recomendo esse programa. Eu ainda não ouvi, pretendo ouvir, mas eu quero então a gente gravar sobre aquela história do Arqueiro Verde. Do Arqueiro Verde que eu te falei. Então, se o Anticast quiser chamar a gente, estou à disposição. Se o Anticast não quiser chamar a gente, o que é provável? A gente grava aqui por conta própria. A gente grava aqui por conta própria pra falar sobre essa história do Arqueiro Verde, que mostra, cara, todos os vigilantes são fascistas. Mas eu concordo, o Senhor Incrível foi um babaca, sacaneou o Guri Incrível e ele colheu o que plantou. O Guri Incrível não tava de errado, não. Pelo contrário, era um idealista. Podia ter mudado o mundo se desse certo o plano dele. É, mas enfim, é isso, cara. É, basicamente, a gente falou sobre isso lá no começo. Os filmes, às vezes, lhe conduzem a uma visão e você tá ali acostumado. Sei lá, o cara bota um cachorro do lado do protagonista e fala: ok, é esse cara que eu tenho que torcer. Porque ele tem um cachorro, logo ele deve ser legal. E você vai na onda, e você embarca na onda. E às vezes o cara é um filho da puta e você não para pra se perguntar muito sobre a conduta dele. Eu acredito que muitas vezes o roteirista nem pensou na possibilidade de ter essa interpretação. Ele falou: ah, vou criar um vilão assim, porque eu acho que vai ser legal um vilão assim, mas não pensou a fundo no, na, na, na, nas consequências, implicações, do, né? Nas implicações dos atos dos personagens que ele tá colocando ali, né? E realmente, cara, o grande vilão desse filme é o Senhor Incrível, que é um grande filho da puta. Tipo, tem toda a futilidade, que o Senhor Incrível lá tem a preocupação com a moda, tem toda uma indústria da opressão dos super-heróis contra o cidadão comum, contra o cidadão sem poder, que me lembra do aquele MMORPG lá, o City of Heroes, que grande City of Heroes. A gente jogava, que a coisa mais difícil que tinha era você achar um civil pra você salvar, porque todo mundo tinha poder naquela bosta, então por que você tá fazendo ali? Pode crer. Cara, eu acho que isso dá pra implicar em tanta coisa, acho que... Olha lá, Sandé, pira aí, porra, o programa tá acabando, de repente você encontra um final legal, porra. Faz uma piadinha aí. Faz uma piadinha. Não sei, gente. Eu tô pensando coisa séria. Tô pensando implicações no nosso mundo mesmo. Que, como que tem gente que se agarra com isso? Mas assim, falando sério agora, discutindo bem a sério esse tema, como o Saldanha falou, cara, isso aí é a mais profunda verdade, cara. A gente vê essa realidade nas discussões do dia a dia aí, de temas que estão sendo muito debatidos atualmente. É o homem branco de classe média, cara, que tá no conforto dele e que não quer perder o privilégio que ele tem. É o cara que vai contra as cotas pra trazer igualdade, é o cara que vai contra os argumentos das minorias pra defender a igualdade. Ele fala: não, que essas feministas do caralho. E quando você tá no seu status quo ali, confortável, pra mim tá tudo bom, por que vocês querem mudar isso? Cara, é exatamente isso. Essa defesa do Senhor Incrível: não, eu posso ter poder e você que se foda. Cara, não, o Senhor Incrível realmente ultrapassou o limite da babaquice. A gente não tinha pensado. O Senhor Incrível é um bolsomito, porra. Caralho, cara, eu tô muito triste com esse filme agora. Porra, eu vou rever esse filme com a tristeza também, fodido. É, assim, e realmente, eu falei lá no começo, é um filme que eu realmente gosto, cara, mas é escroto, pô. Caralho, cara. Porra, acabou todo mundo. Então, porra, um forte abraço pra vocês, esperamos que a gente possa ter estragado 9 obras de ficção aí, do entretenimento pra vocês. Só isso. É pra isso que nós estamos aqui. Pois não, só odeio. Senhor Incrível, eu te odeio. O nosso objetivo era só estragar mesmo essas coisas pra vocês. Próxima vez que vocês forem ver, vocês vão ver que o Spectre Man era um babaca, o Senhor Incrível era um babaca, os elfos do Senhor dos Anéis, babaquíssimas, o quem mais? O Papaléguas era um escroto. Todo mundo tão... Ferris Bueller, criminoso. Ferris Bueller, um merda. Então... Esperamos que a gente tenha aí agregado a experiência de vocês quando vocês forem assistir todos esses filmes, séries, desenhos animados e HQs. Estamos aqui para isso. Volte aí na semana que vem. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, qual que é o e-mail, Dario? cavaleirosquedizemlista@gmail.com. sendo que o Q é mudo igual ao do site. Lionel, e qual que é o Twitter? Cavaleiros, arroba Cavaleiros Lista. Porque ainda bem que não teve essa porra desse Q mudo que Darinho me inventou. Puta que... Eu inventei e me arrependi imediatamente depois, cara, mas já era tarde demais. E a gente não tem Facebook, então eu só falo tchau, amiguinhos.